presença, eu desejo estar. Vem, ó Santo Espírito, pairar nesse para operar. Faz o que tu queres, tudo te obedece. É o que prevalece. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti toda exaltação e toda adoração. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti toda exaltação é o que prevalece. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti toda exaltação e toda adoração. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti toda exaltação e toda adoração, toda adoração.